Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe durante a próxima hora, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui na SPSR, e hoje vamos apresentar uma série de discos novos. Já sabem, a premissa deste programa é não haver palavra cantada. Durante a emissão vamos ouvir algumas vozes, mas ou a cantarolar ou em modo spoken word. Começamos com o galês Ian Hazeldine e com uma das mais belas canções da sua obra, chama-se 301,210, vem Like Rumors of Hushed Thunder. Falamos do projeto Antonyms. Boa noite, bem-vindos. Tuesday. Dearest, I feel certain that I'm going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times. And I shan't recover this time. I begin to hear voices. And I can't concentrate. So I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I don't think two people could have been happier till this terrible disease came. I can't fight any longer. I know that I am spoiling your life. That without me you could work. And you will, I know. You see, I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that. Everybody knows it. If anybody could have saved me, it would have been you. Everything has gone from me, but the certainty of your goodness. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. V. Começámos com Antonyms e já estamos dentro da música de Max Richter. A ele se junta a Filarmónica de Babelsberg, entre outros músicos. O disco chama-se Three Worlds, Music from Wolf Works, e pinta de som a coreografia para o Royal Ballet de Wayne McGregor, inspirada, claro, nas obras de Virginia Woolf. Ouvem-se as palavras da escritora, aqui a carta de suicídio pela atriz conhecida dos X-Files, Gillian Anderson. Continuamos com Max Richter e Tuesday, um dos discos a ter em atenção neste 2017. Já dobrada a primeira meia hora deste Em Transe, depois de Max Richter, Winter Silence, mais um disco novo por aqui, tema-título para Slow Focus. Um projeto que junta Brian Ivers e Thomas Weiss, para agora seguirmos em frente com a música do finlandês Samuel van Dijk. Imaginem as paisagens invernosas, extensas, tudo em forma de som. Multicast Dynamics e do disco Continental Rollins, edição Dano Valley Records, por lá Currents. Thank you. a meter-nos no meio de Fighting Peace Through Non-Existence de Okada, o projeto de Gregory Papa, ele que se mudou de Seattle para Washington. Há por lá algumas vozes, mas aqui a cantarolar este tema que vem dentro de Floating Away from the World de Okada vai durar até ao final da emissão.